dessa vez nas minhas garras. O que eu vou fazer? Não vou te salvar. Eu vou puxar mais forte. Eu vou puxar mais forte. Eu vou ser uma morte. Eu vou ser uma morte pra você. Você sabe que eu sou mais forte.